está recebendo o código 2000 aqui acionado. Nuno 73, decolar 247, controle 208, bom voo. 208, 173, boa. Ainda não, mas pode ser de outra aeronave aí, seja nessa área da retaguarda do pátio. Mas ele demora um pouquinho para assumir mesmo. Mas eu acho que tem outra aeronave acionada aí também. Comando Hotel Mike, o Mike está finalizado, o reporte de apoio 10, 9 do pátio. Bom dia. Gente, igualmente, bom dia. Confirme voa para o Odidael, 1173. Obrigado para o Odidael, gol 1173. O Odidael, 73. autoriza o Van Morte, Van 173? Gol 1173, para Recife, na frequência 1251. Confirma mensagem para o 73. Recife, frequência 1251 e secundária 133, decimal 25. 133. Afirmativo. Assim que vocês forem iniciar, informa o solo, ok? November, prossiga. Está informando que você está fazendo o tiro. Quem te reporta ao termo? Reportarei. Alfa 2230. 2230, prossiga. Você pode fazer uma gentileza, o horário do nosso LPC de quanto? 06195. Ok, obrigado. Azul Alfa Yankee Whisky. Alfa Yankee Whisky, prossiga. Eu pedi uma autorização de reporte da Busca 1 no Parte 1, para fazer um boi na Parte 1. Alfa Yankee Whisky está autorizado. O reboque da posição 1 para a posição 08 na escuta permanente. Reporta ao término. Sim, senhora. Salvador, bom dia, PAN 3601. Tá 3601, solo 1, 211. 211. Salvador, bom dia, PAN 3601, informação. Tá 3601, autorizado. São Paulo, nível 360, via Upzulu 10, Pobase após Teco Formosa. Decola da pista 10, após decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 50, 10, controle 120, décima 8. Autorizado São Paulo, 360, Upzulu 10, Pobase. Após contagem em rota de plano, decola pista 10, curva direita, da Leda, Motiva, transponder 5010, controle 5208, PAN 3601. K3601, no cotejamento correto, chama quando pronto no portão 02. Camará. Bom, 1961, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upzulu 10 até Taubaté. Decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5007, controle 120, décima 8. Bom, 1961, no cotejamento correto, chama quando pronto no 04. Para pronto, 1961. reboque finalizado, bom dia. Azul Alfa Yankee Whiskey Saint, bom dia. Patango November, prossiga. Como, 2230, prospecto novamente, Pátio 3. Passarela 2230, está autorizado no Pátio 3, chama táxi. Pode chamar táxi, eu vou chegar. Está autorizado no 02, chama táxi. Táxi 2230, 31 a bordo, 5 e 30, autonomia até na Salvador. Passarei do 2230, aguarda táxi. Aguarde. 1 61 na guarda pro push. Caminhão, 3 horas e 35. Só 3601, eu não compreendi a mensagem. O 3601 está pronto para o passo. E se possível a gente aguarda na Bravo ali. E pode estar ali no está na casa, tem que aguardar por causa do horário de abertura do convênio. Gente, o TAN 3601 não está autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste 1004. A Índia, ponto de espera 2903601, motor. Passaria 2230, está autorizado táxi via PAT 3, PAT 1 no Índia. Ponte espera torre no 895, ajuste no 04. 31 no Índia, ponte espera 895 no 04, 231. Uno 161, aguardo por push. Passaria do 2230 quando no ponto de espera tem condições de decolar via Taxi Charlie? Correu, tá. Bora. 01, autorizado ingresso, pistão no 0 via Taxi Bravo. Ali mantém. Só para lembrar para o senhor, se quiser de passagem ou passagem para colar na frente, é melhor para a gente. Gente. Então, se você não quiser continuar de ingressar aqui, eu posso ingressar tanto no caso de Bravo e retornar ao ponto de espera. Pode ingressar via Bravo, ele falou que tem condições de ingressar via Charlie e decolar. Área 2230, ponto de espera. Passaria do 2230, autorizado ingresso, pista 10, via Charlie, reporta pronto. Gente, via Charlie, pode dar a ponta, 2230. Alfa XA Romeu. Alfa XA Romeu, aguarda. Voo 1161, está autorizado, push no 04, chama táxi. Alfa X-Ray Romeu, prossiga. Romeu solicita autorização de reboque parte 3 para o parte 1, ping número 1. Alfa X-Ray Romeu está autorizado, reboque reporta para ingresso no parte principal. Romeu. Obrigado, pronto, 223, é. Passarei 2230, autorizado, decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 129. Iniciando 2230. Tá bom, mantendo 0, 3601. Tá 3601 ali, mantenho no 0. Passarei 2230, decolado 38, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, passarei 2230, decolado, sua escuta. Passarei do 2230, contato radar, sem restrições para o nível 180. Ah, senhor, não foi entendido, tá muito baixa a transmissão. Alto radar, suba sem restrições para o nível 180, passarei do 2230. Direto 180, agradeceríamos se o senhor coordenasse direto com a pista pra gente, por gentileza. Aguarde. Autorizado, Direto Conquista 2230 da Passaredo. Direto Conquista 2230, muito obrigado, senhor. 3601, autorizado decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 139. Decolagem no 0, pistão 3 Romeu, aguardando para ingresso no Pátio 1. Alfa 3 Romeu, está autorizado o ingresso no Pátio Principal até a posição 01, reporta ao término. Romeu. São 3601, decolado 42, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, São 3601. Salvador, bom dia, TAM 3601, vai cruzar 1600 na Dial. TAM 3601, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado LEDA. TAM 360, voando LEDA, TAM 3601, obrigado. Uno 161 autorizado, decolar pistão no zero, vento 120 graus, 11 nós.